Estabilizando o sinal 3520. Chame torre 18 decimal 62. 86, bom dia. Torre Salvador, bom dia, tá 3520, final 10. Bom dia, tá 3520, avistado, cheque o trem, o vento de 070 graus, 9 nós, o altímetro no 010, tá livre pouso na 10. Livre pouso na 10, 3520. Gentileza, confirme o trem checado. Não, a gente não baixou ainda não. Tá 3520 no solo aos 39, livrando à direita, táxi via Alfa e Juliette para o portão 03. Alfa Juliette para o 03, 3520. Trafego Salvador, bom dia, 3520, gente da Charlie para cópia Aracaju. Charlie confere Aracaju, copia o 190, o TAN3520? Afirma. TAN3520, Salvador Aracaju, autorizado ao nível 190, decola da 10, primeira curva esquerda, prefiro sair da Pucajama, Pojama, direto Aracaju. 5440, transponde o controle 120.8, TAN3520. Autorizado Aracaju no nível 190, decolando a 10 com primeira curva esquerda, saída Pucajama após direto Aracaju. 5400, confirmando pressão 5400 e 1208 o controle. Só confirma o transporte completo, não copiei? 5400? 5440, 5440. 5440, 3520. Correto, 03, o portão é após quando pronto. Pronto, puxa acionamento no 3. Já se encontra pronto? Afirma. Reporte quando pronto para o táxi. Autorizado, puxa acionamento no 3, 3520. É 3520, solo. Muito baixa a transmissão. É o microfone aqui que não está muito bom. Aqui o operador de sistema já chegou. Sente, a autorização permanece, reporte para o táxi. Reporte lá. Informação em curso a Charlie, pronto cópia nível 380 Guarulhos. O Gol 9073 autorizado Guarulhos, nível de voo 380, decola da 10, primeira curva direita. Perfil a saída da Euleda, após Leda, voo direto posição Bridge, onde intercepta a rota up Zulu no meia até Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, e após Trive voa Ponce de Cauda. 5443, eu transpondo ao controle 120.8, o Gol 9073. Cotejamento correto, 09, portão, reposto quando pronto, estacionamento pushback. Solo 3520, pronto para o táxi, autonomia 0154, no 93 a bordo, Recife alternando. 93 a bordo, Recife 154. Confirma. Tá 3520, autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via taxi. No ponto de espera próximo, 208, meia dúzia, o altímetro agora no 0, corrigindo, 1010, 10, 10. Ajustado 1010, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera, quando o lado 2612, até 3520. Bom dia, 3520, ponto para 1-0, pronto. Bom dia, tá 3520, autorizado a alinhar e decolada 1-0, vento de 080 graus com uma dezena de nós. Autorizado a alinhar e decolada 1-0, tá 3520. Tá 3520, decolou aos 16, o controle em 120 decimal 8, tenha um bom dia. 208, bom dia, 3520. Salvador, bom dia, até 3520, decolado Boca. Bom dia, 3520, suba ao 190, sai da Boca Vila. 190, poderia voar na Pronde Aracaju, 3520? Tem a saída pouca, aguarde coordenada. Ah, mas tem a saída pouca, 3520. Autorizado Aracaju 3520. Autorizado Aracaju 3520, muito obrigado. O 9073, devido a obras, vai seguir a orientação da Infraero nesse setor, reportando para o táxi. Viatura da... Salvador, 3520, solicita 1250 final. Quem é tu e mantém 1250, 3520? 1250, 3520. Salvador, Elta, Mike, Zulu, Índia, na posição 7 do pátio 3. Prossiga, Mike, Zulu, Índia. Estou solicitando reboque de aeronave, pátio 3, posição 612 do pátio 1. Autorizado iniciar no pátio 3, chama para ingresso no pátio principal, Mike, Zulu, Índia. Ok, reportaremos, muito obrigado. para o táxi, voo 9073 com 189 a bordo, 3h40 ao pé na Galeão. Confirmando o POB 189? Afirmativo, 189 a bordo. Voo 9073. A partir do 08, autorizado, a partir do través do portão 08, está autorizado táxi via Índia até o ponto de paradão no 0. No ponto de paradão pronto, chama 208, decimal 612, altímetro 10009. Afirmativo, livre táxi via Índia, ponto de paradão no 0, torre 186 com 9009, no ajuste com 9073. Chame Recife 125 decimal 45, alterne 1268. 2545, alternando 265, 2520, boa. Max Zulu Índia, no reporte autorizado até o portão 612 do pátio principal, reporte ao término. Ok, Zulu Índia, gente, muito obrigado. 19073, boa noite, a linha decola da 10, vento de 070 graus com 14 nós. Afirmativa, disse alinhar e decolar da 10, gol 9073. 9073 da Gouda, Colosso 31, chame controle 120, décima 8. 1908, obrigado, bom dia. Controle Salvador, Gol 9073, bom dia, decolão cruza 2000. Bom dia, suba ao 380, saída da Elbro Adileda, 9073. Ascensão 380, saída da Elbro Adileda, Gol 9073.